Eclesiastes capítulo 5, verso 13, ao capítulo 6, verso 2, diz assim: Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se suas riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que seus olhos desejam, mas não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Eu tenho defendido aqui que simplicidade não é sinônimo de pobreza. Não se pode chamar simples, única e exclusivamente, o pobre, e muito menos pelo fato puro e simples de ele ser pobre. O conceito de simplicidade que nós estamos trabalhando aqui é o contrário de complexidade. De modo que é possível que uma pessoa seja pobre e simples, mas também é possível que uma pessoa seja pobre e complicada. E é possível que uma pessoa seja rica e simples, é possível que uma pessoa seja rica e complicada. Embora, é evidente que é muito mais fácil e muito mais comum que alguém entendo muito, acabe escolhendo caminhos mais complexos. A abundância, a prosperidade podem gerar um caminho, um conjunto de escolhas que acabe se tornando mais complexo ao final. É o que o nosso texto aparentemente sugere. Uma vez que fala de um homem que acumulou riquezas para a sua própria infelicidade. É por isso que eu tenho chamado o Eclesiastes de simplificador, porque ele não tem nenhuma dificuldade em apresentar a vida como ela é e tirar da nossa percepção a respeito da vida, da nossa compreensão da vida, toda a maquiagem, toda a fantasia, toda a ilusão. A vida como ela é. E na vida como ela é, a gente descobre muitas vezes, a duras penas, que o fato da gente ter coisas que a maioria das pessoas pode desejar não nos garante aquela felicidade que nós tanto gostaríamos de ter. Um homem que acumulou contra si mesmo o que se tornou objeto da sua infelicidade. Impressionante essa declaração. Porque quando a gente alimenta desejos, expectativas, esperanças, foca em algumas coisas, em algumas conquistas, em algumas vitórias, como se elas fossem o segredo da nossa felicidade, a expectativa que a gente tem a princípio, a ideia que a gente tem a princípio é que, em alcançando essas coisas, em alcançando essas conquistas, em alcançando essas vitórias, nós finalmente seremos felizes. Olha, se Deus me ajudar e eu conseguir essa promoção, aí sim a minha vida vai melhorar. Não, porque se esse negócio der certo, se essa colheita der certo, se essa venda fechar, aí sim vai ser uma coisa boa aqui em casa. Ó, se o meu filho passar no vestibular, aí sim a gente vai começar a se entender melhor. Quando nós alimentamos anseios, a sensação que a gente tem é que isso vai nos trazer uma felicidade que a gente tanto gostaria de desfrutar. Mas o texto fala de um homem que, tendo alcançado tudo isso, ainda era infeliz. Acumulou para a sua própria infelicidade. O fato de ter acumulado não lhe trouxe realização, mas lhe trouxe tristeza, infelicidade, insatisfação. Eclesiastes como simplificador, porque aponta um caminho simples na vida. E o caminho simples exige que nós deixemos de lado as fantasias, as idealizações, os enganos, as ilusões e toda essa maquiagem que às vezes a vida tenta nos impor. E aí eu queria olhar para esse texto, feita essa rápida introdução, lembrando um pouco do que a gente já tem conversado, aprender com você, a partir desse texto, três lições sobre o modo como nós lidamos com aquilo que a gente tem. Porque o caminho da simplicidade passa pelo modo como nós lidamos com aquilo que a gente tem. A percepção do verdadeiro valor daquilo que a gente tem, para não atribuir valor maior do que o valor que aquilo realmente tem. Primeira lição, ditas essas coisas, é a seguinte. Riqueza compra muita coisa, mas não compra futuro. Riqueza compra muita coisa, mas não compra o futuro. Um mal terrível debaixo do sol, um homem que acumulou riquezas para a sua própria infelicidade. Por quê? Primeiro, porque ele aprendeu que nenhuma riqueza se sustenta por si mesmo. E por maior que seja uma riqueza, ela corre o risco de se perder. O texto diz, ele faz um mau negócio e não deixa nada nem para o filho que lhe nascer. Essa é uma característica do que a gente tem. É passível de se perder. E ninguém pode garantir que vai continuar tendo aquilo que tem hoje para sempre. Todos nós aqui já vivenciamos ou já conhecemos uma história de grandes perdas. Eu vivi isso na minha casa, por exemplo. O lar em que eu nasci era extremamente próspero e vivia em grande abundância. Quando eu nasci, os meus pais tinham uma vida invejável, a ponto de, naquela época, há praticamente 40 anos, fazerem viagens internacionais, que era muito mais raro do que hoje. Casas, patrimônio, carros, várias empresas. Quando meu irmão mais novo, que é 6 anos mais novo do que eu, nasceu, nossa família vivia um momento muito difícil. Tudo tinha se perdido. Traições, confusões, problemas. Meu pai tinha uma câmera fotográfica profissional com vários tipos de lente que ele precisou vender para poder pagar contas. Quando meu irmão mais novo, 6 anos mais novo que eu, já era um adolescente, um dia ele perguntou para o meu pai, por que que havia tantas fotografias minhas, do irmão do meio, e quase não havia fotografias dele recém-nascido. E foi quando meu pai contou a história da câmera que ele vendeu para pagar contas e não tinha dinheiro nem para comprar outro e muito menos para ficar revelando fotografia. Porque naquela época demora, você lembra bem. Não, você lembra daquele negócio explodindo, lembra? Como é que era o nome do fotógrafo? Lambilambi. Não é? Tem você lá, com seu filho mais velho. Muito bom. Meu irmão achava que tinha havido uma certa preterição em relação a ele. Que os pais não celebraram como celebraram com os outros a infância dele. Não sabia que a família tinha vivido uma crise tão profunda a ponto de uma máquina fotográfica ser algo para se levar e se vender para se pagar as contas de casa. Quando eu era adolescente, por exemplo, o Brasil viveu um momento sui generis, onde nós tivemos um presidente que ficou endemoniado. Não posso falar assim, né? Mas é verdade. E confiscou a poupança de todo mundo. E aí, na minha família, tinha um sujeito que tinha acabado de vender um imóvel para, com ele, fazer uma mudança significativa, o dinheiro dele fazer uma mudança significativa na vida. Vendeu um imóvel, bom, grande, muito valor de mercado, e no intervalo entre ter vendido e fazer os negócios que queria, pôs o dinheiro na poupança. Tinha, e depois não tinha. E nós vimos o drama que essa família viveu. Mais recentemente, histórias como o que aconteceu na Rússia, por exemplo. O que aconteceu em alguns países da África, por exemplo. Mudanças de sistema político-econômico, golpes de Estado, gente que era rica num dia, pobre no dia seguinte, gente que era pobre num dia, rica no dia seguinte. Quem é que pode garantir que daqui a 10 anos terá o mesmo ou melhor padrão de vida do que tem hoje? Se Deus quiser, tudo vai continuar bem. Eu desejo que daqui a 20 anos, todos nós aqui, inclusive eu, estejamos melhores. Contudo, nenhum de nós pode garantir isso. As ameaças, os perigos, a fragilidade dos nossos esquemas de proteção. É disso que o texto está falando. O sujeito acumulou riquezas, mas ele não está seguro. Porque, de repente, um problema, um mau negócio, uma situação que ele não controla, que ele não esperava, pode pôr tudo a perder. Mas esse é só o primeiro problema. Porque tem o segundo. O segundo problema é o fato dele saber isso. Porque uma coisa é a minha riqueza, é o meu patrimônio, é a minha propriedade não se sustentar por si mesma. Fatores imponderáveis, incontroláveis, inimagináveis podem pôr tudo a perder. Outra coisa é eu saber disso e sofrer isso. Porque tem gente que sofre isso. Sofre o medo da perda. Sofre o medo do revés. Sabe que há uma insegurança em tudo que se faz na vida e não consegue ter paz. Então conheço gente riquíssima e avarenta, por causa do medo. Por exemplo, nós que temos um padrão de vida razoável, às vezes entramos em crise quando um mês sai do previsto, quando acontece um incidente, quando uma conta vem mais alta. Por quê? Porque fica a sensação de que isso pode desestabilizar. A esposa fez um gasto maior. Ou então, pior, pediu dinheiro. Porque quando a esposa pede dinheiro, A sensação de que o mundo está caminhando para o caos é uma sensação própria. A esposa vem e diz assim: bem, me dá R$50. Você está tão tomado pela sensação de que isso é um risco, é um perigo, que você não se contém. Você pergunta: para quê? Esses dias minha esposa falou: bem, me arruma R$50. Eu: para quê? Ela falou: para te roubar. Estou juntando. Todo dinheiro que eu peço eu junto. Eu estou rica e você não sabe. Aí eu comecei a rir. Ela falou: porque eu sei que você usa esse exemplo quando você fala para as pessoas, só que você faz isso aqui em casa. Eu não posso te pedir R$10 que você pergunta para quê? Para te roubar, eu estou juntando, eu vou fazer outra coisa da vida. Rimos, mas eu fiquei envergonhado. E não dei o dinheiro. Porque depois dessa confusão toda, eu olhei para ela e falei: não tenho. Filhos sofrem, a família sofre. Porque uma coisa é a sabedoria na administração, outra coisa é o medo do amanhã. É o medo do futuro. É a ansiedade. A ansiedade de repente, lidar com o fato de que eu não estou no controle. Então eu temo a notícia, eu temo a reviravolta, eu temo o imprevisto, e de repente eu estou lá dirigindo um carro bacana que eu comprei zero, e ele é extremamente confortável, mas uma pessoa vem e raspa o meu carro, ou eu mesmo acabo batendo o meu carro, e eu perco completamente a estribeira. Por que que de repente uma pessoa desce do carro disposta a matar outra, em função de um amassado? Porque aquilo não é um amassado. Aquilo é um idiota me fazendo lembrar que eu não estou no controle, ele merece morrer. Ele me fez lembrar que eu não controlo tudo e que coisas acontecem e, de repente, podem me tirar daquele trilho que eu estava imaginando que ia ser, do jeitinho que eu estava imaginando que ele ia ser. Ansiedade. Medo do futuro, medo dos problemas que a minha mente é capaz de projetar e até daqueles que eu nem sou capaz de imaginar. Medo do amanhã, pré-ocupação. Porque o dinheiro não compra futuro. Ele não compra futuro porque ele não se sustenta por si mesmo. Qualquer coisa e ele voa. Está aí um exemplo mais recente ainda do que todos que eu dei, talvez, é o empresário que ficou famoso no Brasil por perder muito em tão pouco tempo, o Ike Batista. Está certo que perder bilhões e ficar com milhões também não é assim para a gente ter dó do cara. Não é? Não vou levantar nenhuma oferta para ele aqui, nada disso. Mas, insegurança. De um lado, o dinheiro não compra futuro porque ele não se sustenta. De outro, ele não compra futuro porque o medo é uma coisa que realmente rouba paz. E terceiro, ele não compra futuro, porque ele não está no futuro que vale. O texto diz: nu saí do ventre e nu vou voltar, porque daqui ninguém leva nada. E essa é uma afirmação importante desse texto. Porque que o dinheiro não compra futuro significa que o dinheiro não está lá. Que para onde a gente vai, nada do que a gente conquistou aqui tem poder de barganha. Quando eu fiz uma pesquisa sobre cultura e religiosidade egípcias para escrever meu livro Deus em Pessoa, eu aprendi sobre uma questão muito interessante. Os faraós, quando morriam, determinavam que fossem enterrados com as suas riquezas do tesouro real, ouro, prata, pedras preciosas, e também fossem enterrados com seus escravos. Trabalhar para o faraó não era assim tão bom, não. O que que você faz? Eu sou o mordomo-chefe do faraó. Está pensando que isso é bacana? Não é bacana, não. Se o faraó morre, você vai ser enterrado junto com ele. Por quê? Porque o faraó não queria chegar na outra vida sem dinheiro e sem servo. Então, ele determinava, assim que morresse, era enterrado com as riquezas e com os seus empregados. Isso é que é gostar de alguém, né? Ó, você vai comigo para onde eu for. Sabe aquele patrão que gosta de você? Fala, rapaz, o dia que eu for promovido, eu arrasto você comigo. Mas e quando a promoção é para outra vida? Arrastar você comigo não é legal. Cabeça do faraó é, o que eu acumulei nessa vida talvez me favoreça do lado de lá. Mas quem dá uma lição muito interessante sobre isso, conta-se Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, momentos antes de sua morte, pediu que fosse seguido no seu cortejo pelos melhores médicos da Grécia, que algo de suas riquezas pessoais fosse sendo deixado pelo caminho e que, ao final, o sepultassem com uma mão para fora da terra. E aí lhe perguntaram por quê. Ele disse, para que as pessoas saibam que nenhum médico pode ajudar você na hora de partir e para que as pessoas saibam que daqui a gente não leva nada. E aí a pergunta, por que a gente batalha tanto então? Para acumular tanta coisa? Porque a gente ainda acha que riqueza compra futuro. E riquezas não compram futuro. É um engano achar que o que eu tenho hoje me garante amanhã. Eu não conheço amanhã. Eu não conheço amanhã. Pode ser que amanhã eu nem esteja aqui. Então é melhor viver o hoje com mais sabedoria. Porque o meu amanhã não é fruto do que eu tenho. O meu amanhã será fruto de quem eu sou. E quando eu não for mais, não há amanhã para se preocupar. Segunda lição que o texto nos ensina. O dinheiro compra muita coisa, mas não compra felicidade. Esses tempos atrás, um amigo escreveu assim, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Frase de Facebook, sabe? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. A gente brinca, todos nós sabemos isso, não é nenhuma novidade. Riqueza não faz ninguém feliz, senão toda pessoa que tem alguma riqueza seria feliz e essa não é a verdade sobre a vida. Eu conheço muita gente rica e infeliz e você também conhece. Gente que não tem paz, que não dorme direito, que briga com todo mundo, que desconfia da própria sombra. O que a gente não sabe é como lidar com isso. Na verdade, a gente não sabe nem mesmo o que felicidade significa. Esses dias, um membro da igreja que eu pastorei me perguntou, pastor, o que é felicidade? Pergunta difícil. Porque felicidade é diferente de alegria, por exemplo. Alegria é mais fácil de explicar, porque alegria é um sentimento. Alegria é um sentimento que resulta das boas experiências da vida. Se nas minhas circunstâncias algo favorável acontece, a resposta do meu organismo é uma resposta de alegria. Por exemplo, seu funcionário fechou aquela venda que você estava esperando para dar uma saneada nas contas da empresa. Aí ele vem e chega, patrão, está aqui, ó, negócio fechado. Você até beija ele. Rapaz, você é de ouro mesmo, ó, churrasco no sábado é por minha conta. Filho chega em casa e diz, pai, passei no vestibular, pai. Aí você abraça o menino, parabéns, filho, que orgulho de você, que bom que aconteceu isso, alegria. A esposa vem e diz, bem, mamãe morreu. Tô brincando, gente, por favor, tá? Só para todo mundo acordar. Hein, Radamés? Lembra aquele dia? É? Uma notícia boa! Não essa, obviamente. Uma notícia ruim traz tristeza. Por isso que a vida oscila entre alegrias e tristezas. De repente, uma notícia boa pode ser interrompida pela chegada de uma notícia ruim. E aquela alegria dá lugar a uma tristeza. De repente, uma tristeza também pode ser interrompida por uma boa notícia. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a manhã traz consigo uma boa notícia, de que as misericórdias de Deus se renovaram. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria motiva para a gente seguir em frente. As boas notícias, que vêm muitas vezes até da parte de Deus para nós, nos animam. Porque a alegria é uma resposta do ser, é uma resposta do organismo, é uma resposta da vida para os estímulos que vêm. Mas felicidade não é um sentimento. Felicidade não é um sentimento. Eu vou usar uma linguagem bem simples para falar o que é felicidade. Felicidade, a gente pode usar uma linguagem pretensamente contábil. Felicidade é balanço, é saldo. Felicidade é o seguinte: eu ponho numa balança, num prato, numa ponta da balança, todas as coisas boas da minha vida. E ponho no outro prato da balança tudo aquilo que me traz tristeza, chateação, tudo que é ruim. E aí eu fico de olho nesse fiel para ver para onde ele vai pender. Se o saldo é positivo. Se o saldo for positivo, eu sou feliz. Mas se o saldo é negativo, eu sou infeliz. Se eu chego à conclusão que na minha vida tem muito mais coisa ruim do que coisa boa, eu estou falando de infelicidade. Agora, se eu chego à conclusão de que na minha vida tem muito mais coisa boa do que ruim, então eu tenho uma conclusão de felicidade, é uma conclusão, é um saldo. Agora, se você é cristão, se você tem fé, a questão é que na balança, no prato das coisas boas, você coloca que você tem Deus. E aí esse prato cola no chão. Porque o que é que você pode pôr no outro prato que vá fazer essa balança oscilar de novo? O que é que você joga do outro lado que faz peso suficiente para tirar aquele outro prato de baixo? Lembra quando você era menino e brincava de gangorra na escolinha? Aí vinha aquele seu coleguinha gordão. E você mirradinho. E todos os outros mirradinhos. Aí ele senta na gangorra de um lado. Se botar cinco meninos do outro lado, ainda dá uma mudada. Mas um contra um, o menino não sai do chão. Exemplo bem bobo, para dizer o seguinte: Deus, nesse prato da balança, ela não descola do chão. Não importa o que você coloque de tragédia do outro lado. Por pior que a tragédia seja, essa balança não oscila. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. De modo que uma pessoa que coloca Deus na balança da vida só pode chegar à conclusão de que é 100% feliz. Ainda que esteja passando por um momento de tristeza. Porque a tristeza é sentimento. A conclusão é: sou feliz, 100% feliz. Mas o estado atual é de tristeza profunda, por causa de uma perda, por causa de uma luta, por causa de uma má notícia, por causa de um desgaste pessoal. E tão verdadeiro é isso que eu estou dizendo para os irmãos e para os amigos agora, que o próprio Jesus fez essa declaração quando ele disse o seguinte: felizes os que choram. Aí amarrou isso. Porque como é que pode ser feliz o que está chorando? Feliz o que está chorando, porque será consolado. Tem Deus na balança dele, então ele é feliz, embora esteja chorando. Felicidade é conclusão, é saldo. É o que ninguém pode mudar à medida em que não existe peso para se colocar nessa outra ponta da balança. Então, ser feliz não é uma questão de conquista, mas é uma questão de olhar. Mais importante do que o que eu tenho na vida é como eu vejo a vida. Por isso que alguém já disse que felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um jeito como se vai. Porque eu sou feliz a caminho, eu não sou feliz quando chego. Não é um se, mas é um enquanto. E se você não é feliz agora, não será quando tiver o que quer que queira ter. É isso que o texto está dizendo. Que um homem acumulou riqueza para a sua própria infelicidade porque não foi capaz de desfrutar. Não foi capaz de alegrar-se no processo. Não foi capaz de comer, beber e se regozijar. Não foi capaz de sentir-se abençoado. Não foi capaz de agradecer. Esse texto é tão forte, tão bom de ler, que ele chega a dizer o seguinte, que o sujeito que desfruta da vida nem tem tempo para pensar na brevidade da vida porque está muito ocupado com a alegria que Deus lhe dá. Forte isso. Que alguém não tenha tempo de se deprimir com a brevidade da vida, com a frugalidade da vida, com a futilidade da vida, porque está muito ocupado em alegrar-se com aquilo que Deus está dando. A pessoa é feliz e, por isso, tem muito mais potencial de alegria. A pessoa infeliz tem muito mais potencial de tristeza. Porque a balança ruim está lá embaixo e ela tem a tendência de jogar tudo para essa outra balança. Agradecer mais, curtir mais. Vamos falar a verdade, gente. Quem não curte um passeio aqui na beira do rio, não vai curtir o passeio em Paris. Esses tempos atrás eu acompanhava um sujeito separado da esposa, estava me contando, comprou uma viagem para Paris para salvar o casamento e separaram lá em Paris. Tá certo, que já que vai sofrer, é melhor sofrer em Paris, né, irmão? Vai sofrer, sofre lá, né? Demore. Tudo bem. Contudo, não é o lugar. Sabe sujeito que estraga férias em Veneza? Sujeito que estraga férias em Dubai? Mas ele não estraga férias em Dubai porque está em Dubai. Ele estraga férias em Dubai porque quando está em Maringá ele também é mala. Ó, mala é mala. Não importa se é primícia ou se é Louis Vuitton. Mala é mala. O mala é mala aqui, é mala lá, é mala em qualquer lugar. Por quê? Porque ele traz com ele. Infelicidade é coisa que você carrega. Porque a sua balança está desnivelada. E você mesmo está alimentando o prato ruim. Coloque Deus no prato bom e vai ver só o que acontece. Aí tem mais tempo de agradecer. Tem mais tempo de celebrar. Tem mais tempo de sorrir. Outra pesquisa que saiu essa semana, muitas já têm nesse sentido, mas saiu uma outra essa semana, comprovando mais uma vez que sorrir faz bem para a saúde. Que a pessoa que tem maior alegria na vida tem mais saúde no corpo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Não é? Ô, Tércio, fez ficar fazendo plástica aí toda hora, irmão. Alegria, não é? Nem prática mais, né? Está resolvendo, é verdade. Alegria do coração formoseia o rosto. Traz saúde para o corpo. Bem-estar, abençoa as pessoas que estão perto de nós. Desfrutar, porque mais importante que ter é saber desfrutar. Porque quem aprende a desfrutar, desfruta até do pouco. E o pouco vira muito. E aí me faz lembrar o que Jesus diz quando diz, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E terceiro, para terminar. Riqueza compra muita coisa, mas não compra futuro. Riqueza compra muita coisa, mas não compra felicidade. Riqueza compra muita coisa, mas não compra fé. Riqueza compra muita coisa, mas não compra fé. E é possível viver sem dinheiro, mas é impossível viver sem fé. Sem acreditar, sem esperar, sem ter a quem recorrer na hora da dificuldade, sem ter com quem falar no momento da solidão, sem ter a quem entregar os anseios mais profundos do coração. Pior do que uma pessoa pobre é uma pessoa cética. cujo coração está fechado para o novo, para o além, para o transcendente. O texto diz: vi ainda uma outra coisa terrível, que Deus deu muita coisa para uma pessoa, mas de repente não permitiu que ela desfrutasse e passou tudo para outra. Porque a questão não é o que a gente tem, mas quem é que dá. Quando eu acho que o que eu tenho fui eu que consegui e é da minha responsabilidade, pesa. É onde eu me estresso, estresso quem convive comigo. Quando eu acredito que o que eu tenho me foi dado, a pergunta é se algo mudou no caráter e no coração daquele que dá. E a Bíblia diz que aquele que dá é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então eu começo a acreditar que mesmo que eu passe por um momento difícil, em que aquilo que era tão precioso aparentemente está esvaindo, eu sei que tudo isso vai ser para o meu bem e que amanhã eu vou ter vitória em tudo isso por causa da fidelidade daquele que dá. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra a paz que uma senhora pobre que mora na favela tem quando ela se ajoelha para fazer uma oração. Dinheiro não compra a reputação de um homem que morreu sem deixar um nada para os seus filhos. Foi elogiado por todos eles no seu velório, porque foi reconhecido por eles como um homem de Deus. Dinheiro não compra fé. Dinheiro não compra um casamento que desmoronou por causa do distanciamento entre duas pessoas. Dinheiro não compra de volta um filho que foi para as drogas, inclusive gastando com traficante boa parte do dinheiro que você ganhou e deu para ele. Dinheiro não compra soluções para a vida. Compra soluções para as circunstâncias, para as coisas com que a gente lida, mas não compra soluções para o coração. Dinheiro paga bons médicos, psicólogos, psiquiatras, mas não compra sanidade de alma. Dinheiro compra remédio, dinheiro compra férias, dinheiro compra viagem, mas não compra satisfação. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra aquela paz que só tem quem sabe, que se tudo mudar, e às vezes tudo muda, nada vai mudar o fato de que eu sou amado por Deus. Dinheiro não compra fé. A fé pode até fazer com que Deus te abençoe financeiramente. Também pode não fazer. Por fé, muita gente já ficou rico. Por fé, muita gente abriu mão de tudo que tinha, porque encontrou algo muito melhor. Por isso que Jesus fala da pérola de grande valor, que o sujeito achou e foi lá e abriu mão de tudo para ficar com ela. Jesus é essa pérola que o dinheiro não pode comprar e por isso Deus deu de graça. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, estamos entre homens aqui. Nenhum de nós sabe da vida do outro. Olhando de fora, ficamos com a sensação de que uns estão bem financeiramente e outros nem tanto. Uns têm tranquilidade financeira, outros estão lutando cada dia de um jeito muito forte. Contudo, eu te peço que nenhum aqui acredite que a riqueza é a solução da sua vida. Nem o que tem, nem o que quer ter. Nem o que já chegou lá, nem o que está buscando alguma coisa. Que todos nós lembremos, para não sofrer, que riqueza não compra futuro, que riqueza não compra felicidade, que riqueza não compra fé. Essas coisas vêm do Senhor. E a gente desfruta delas no caminho, na busca, no relacionamento. Ajuda-nos a sermos livres das pressões por termos, termos e termos cada vez mais. Se o Senhor nos der, louvado seja o teu nome. Se não nos der, louvado seja o teu nome. Está tudo certo. Nós somos felizes e ponto. Com todas as lutas. Felizes em meio a tristezas. Felizes quando choramos. Como disse Jesus. felizes porque as nossas lágrimas serão enxugadas. Há irmãos meus aqui que têm chorado nos últimos tempos, por causa de situações difíceis que estão enfrentando. São felizes, e eu te louvo porque são felizes. São felizes em meio às suas lágrimas. São felizes chorando, porque sabem que um dia serão consolados, e as lágrimas serão enxugadas de seus olhos, e tudo estará resolvido enfim. Porque o futuro a gente não compra, mas o Senhor já o garantiu de graça para nós. Felicidade a gente não compra, mas o Senhor tem sido a nossa felicidade. Fé a gente não compra, mas o Senhor tem dado fé ao nosso coração, para continuarmos confiando em Ti e no futuro que nos espera ao Teu lado. Te agradeço por isso e por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Bom descanso. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Tchau.